Mais um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na BR-277. Um caminhão câmera fria com placas de Santa Terezinha de Itaipu teve a cabine parcialmente destruída ao bater na traseira de um caminhão caçamba com placas de Itaipulândia. O acidente foi registrado na tarde de ontem nas proximidades da Pedreira de Medianeira na BR-277. Pedrinho Alves Delgado, que dirigia o caminhão, por sorte não se feriu. Ele contou que não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na traseira do outro veículo que, segundo ele, teria parado de forma abrupta na pista. Por pouco, o filho de Pedrinho, Diego Delgado, que seguia em outro caminhão logo atrás do pai, não se envolveu na colisão. Ele relatou que conseguiu desviar, mas que por pouco não saiu da pista. O condutor do caminhão caçamba, identificado como João dos Santos, afirmou que seguia em sua mão e na velocidade compatível com a via, sinalizando a entrada para a direita. Ele também não se feriu. O Corpo de Bombeiros de Medianeira foi acionado para conter um princípio de incêndio que começou no caminhão do seu Pedrinho. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária que administra o pedágio foram acionados para coordenar o fluxo de veículos e fazer o registro da ocorrência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.